para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, com o poder do ar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. A destruição total dos universos está em jogo no Torneio do Poder. Son Goku convida o Tartaruga Genial e o Ten Shinhan para ajudar o Universo 7, mas... Há alguma coisa de muito grave se está a passar. A feitiçaria! Alguém está a usar feitiçaria para os deixar assim. Eu consigo sentir uma energia sinistra. O Tartaruga Genial acabou controlado por um feitiço de Yurin, mas depois de um confronto entre mestre e discípulo, Son Goku consegue restaurar a paz da aldeia. Son Goku, quanto ao Torneio do Poder, eu decidi que vou participar. Tu vais participar? Sim, os meus discípulos causaram uma grande destruição na aldeia. Com 10 milhões de zenis, vamos poder reconstruir a aldeia. Tu disseste 10 milhões de zenis! Também quero entrar nesse torneio! E assim, a equipa com os 10 melhores guerreiros do Universo 7 está completa e pronta para o Torneio do Poder. Um obstáculo que tem de ser ultrapassado. Son Goku contra Son Gohan. Son Gohan, o meu papel de mestre está terminado, ouviste? Antes do Torneio do Poder, precisas de testar a tua força. Nós vamos procurar o adversário ideal para te defrontar. Eu sei quem será. Sim. Ah, que bom! Desculpe, pode trazer mais? Só mais um bocadinho. Ainda tenho fome. Ah, sim, sim. Traga mais uma sopa. E podem juntar essa também à minha conta. O Torneio do Poder. Nós vamos ter de vencer para poder ganhar os 10 milhões de zenis. Olha lá, Son Goku. Ainda temos algumas horas até o Torneio do Poder. Diz-me lá, qual vai ser a tua estratégia? Não sei. Tartaruga Genial, será que me podias treinar? Posso ensinar-te algumas das minhas novas técnicas. A sério? Meu pai, eu quero que tu lutes comigo. Ui, ui. Parece que o treino intensivo teve bons resultados. Pai, Ten Shinhan. Eu quero que me ajudem a testar a minha força. Ouçam bem. É uma luta 2-2. Quem cair da arena perde. É uma luta até o fim. A coordenação da equipa será importante. E é uma boa oportunidade para testar. Son Goku, Nós temos um torneio importante pela frente. Vamos tentar não magoar ninguém, ok? Eu acho que a nossa maior preocupação é não sermos magoados. Isto vai ser muito interessante. Quem diria que aquele rapazinho com cauda de macaco se ia tornar no lutador de artes marciais mais forte de sempre. E agora o seu filho também está prestes a tornar-se num dos melhores. Ei! Isto é apenas uma luta de treino. Eu sei. Tens a certeza de que sabes mesmo? Então vamos lá. O rapaz está mais forte. Eu ainda não cheguei ao máximo da minha força. Como assim? Poupa as tuas energias, Shangola. Peço desculpa. Aqui vou eu! Vamos atacar primeiro, Son Goku. Sim. Tenshinhan, eu trato disto. O Satã, trata do Satã. Canhão de energia. Atrás de ti! Ora, toma lá! Estava a ver que não me safava desta. Satã! Nada mal, rapazes. Mas que combinação impressionante. Parem já. Son Gohan, eu acho que já chega. Olha à tua volta. Vocês rebentaram com a montanha que usamos como arena. Vamos acabar com isto. Tu também, Son Goku. Sim. Por mim, tudo bem, Tenshinhan. O Song Gohan lutou de forma inacreditável. A combinação com o Satan foi impressionante. Mas esta luta ainda não terminou. Bom trabalho, Song Gohan. Parece mesmo que este último treino te ajudou a recuperar a força e a intuição. Pai, eu quero e quero mesmo que tu lutes contra mim. Nós já percebemos que estás mais forte. Continuar esta luta é inútil. Está bem. Então vamos a isso. Song Gohan. Não consigo concentrar e escolher os melhores guerreiros para o torneio do poder. Tenho de pensar com calma para não escolher alguém tão descrente como o Zamasu. Não pensas demasiado. É um dos teus defeitos, pensar demasiado. O quê? Vieste aqui para me apontar os defeitos? Tu pensas demasiado e ficas confuso. Como não pensar se é a sobrevivência do universo que está em jogo? Não podemos fazer escolhas precipitadas. Não é preciso usar tanto a cabeça. Usa outro tipo de abordagem. Tens de usar mais o corpo e não a mente. Não te preocupes com a lógica. Usa os teus instintos. Não estou a perceber nada do que estás a dizer. Eu estou a falar de músculos. Apresento os guerreiros mais fortes do universo 10 que o Rumshi escolheu. Eu sou o Morishi. E estes são os 10 elementos da equipa que o deus Rumshi escolheu para o torneio. Tenho muito gosto em conhecê-lo. Gohazu, mas o que importa são os músculos. Tu cometeste o erro de pensar demasiado. Desta vez vais ter mesmo de confiar nos músculos. Confiar nos músculos? Já que tu escolheste os guerreiros, nada mais me resta senão aceitar. Conto contigo, Morishim! O destino do universo 10 está nas tuas mãos e nas mãos... Um momento, por favor. Rapaziada, está na hora de beber! Eu peço desculpa, mas uma ingestão regular de bebidas proteicas são essenciais para manter um corpo musculado como o nosso. Então, Gohazu, não achas que temos hipóteses? Fichões mágicos! Eles estão a levar isto muito a sério! Mas que desperdício de feijões mágicos. Mas já que chegamos a este ponto, agora estou ansioso para ver como é que é um verdadeiro combate entre dois grandes super guerreiros. Vamos, Song Gohan. Mostra-me a tua força. O nível de energia do Song Gohan é impressionante. Eu já estou no máximo da minha força. Não te vais transformar em super guerreiro? Não. O meu único objetivo é atingir a derradeira forma que nunca ninguém viu. E não quero atingi-la da mesma forma que tu. Son Gohan, o torneio vai estar cheio de guerreiros fortes. Eu pensei que não ia ter tempo para treinar, mas tenho-me esquecido de que tu estás mesmo ao meu lado, Son Gohan. Mesmo ao meu lado. E começou. Sim. Ele está a bloquear a visão do Son Gohan para o atacar. Sim. Deixa-te de brincadeiras! Fantástico! Então isto aqui é uma luta entre dois guerreiros? Até a barracabana! Mas o que é que tu estás a fazer, pai? Contra mim com a tua máxima força! Toda a energia! Força! Son Gohan! Eu quero que tu vejas toda a minha força! Estamos juntos, filho. e juntos vamos mais além. Muito obrigado. De nada. Peço desculpa por não te ter obedecido, Tenshin Han. Ouve, Tenshin Han. Eu já decidi quem é o líder da equipa do Universo 7. O líder da equipa do Universo 7 és tu, Song Lan. Ah? Eu estou a contar contigo, Song Lan. Podes deixar comigo. Son Goku! Son Gohan! Pai e filho testaram a sua força um contra o outro e estão cada vez mais unidos para enfrentarem os próprios desafios. Entretanto, os restantes universos também têm guerreiros poderosos que se preparam para o Torneio do Poder. Faltam 4 horas e 30 minutos para se dar início ao torneio, que vai decidir o destino do universo. Quem vencerá? Hã? Parece que os restantes universos também têm guerreiros impressionantes com poderes e técnicas incríveis. Nós já temos os nossos 10 guerreiros. Vamos definir a nossa estratégia. O que é que se passa, Bulma? O quê? O Bubu tem um problema? No próximo episódio de Dragon Ball Super, que universo irá sobreviver? Os guerreiros mais fortes estão a preparar-se. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.